que não vou conseguir. Quando penso em olhar atrás, quando quero desanimar, eu me lembro que tudo que é bom pra mim não vem de outro alguém senão de ti. De ti vem a cura, eu preciso. De ti vem a paz, é a paz que eu necessito. De ti. Fazer. Quando as lágrimas calam minha voz, quando olho e me sinto só, eu te peço que me ajude a resistir, pra que eu seja aprovado e abençoado por ti. Eu preciso confiar. Eu preciso.